A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Vamos compartilhar o capítulo de Êxodo, capítulo 32. Façamos então a leitura, que ele é um capítulo extenso, e depois concluiremos com uma nota e um resumo. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: Vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Esse, recebendo das mãos, os fez fundir em um molde e fabricou esse ouro derretido, uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: Essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: Amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Irmãos, até o versículo 6, nós já percebemos. Primeiro, o pecado do povo se levantando contra Deus, contra Moisés, e Arão cedendo ao desejo do povo e consentindo em fazer um ídolo que era contrário à vontade de Deus, uma imagem de escultura. E o povo ainda cinicamente exclamou que a figura era semelhante à dos deuses do Egito, e Arão também, com uma dose de cinismo, porque sabia que não era vontade do Senhor, disse que seria um dia consagrado ao Senhor. Era um bezerro, mas iriam consagrar ao Senhor. Então precisamos estar atentos para não ser iludidos pelo nosso próprio cinismo. No versículo 6, no dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou a Moisés: Vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se. O versículo 7 é curiosíssimo, porque o Senhor já estava tão irado com essa idolatria que não chamou Israel de povo dele, mas chamou Israel de povo de Moisés. Tamanha a ira do Senhor. Versículo 8. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando e lhe oferecendo louvores e sacrifícios e proclamaram em alta voz: Esse é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. No versículo 7 há uma curiosidade também, um aspecto muito interessante. Vai, volta depressa, porque o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. O 8. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho. Irmãos, é impressionante, nós continuamos verificar isso, como o nosso povo hoje, povo do Senhor, povo de Israel, a Igreja do Senhor Jesus Cristo com muita facilidade, por qualquer motivo que seja. Eu não vou ficar aqui enumerando motivos, porque são milhares de motivos, milhares de desculpas que as pessoas dão para, com facilidade e rapidez, se desviarem do caminho do Senhor. Tudo é motivo para se desviar do caminho do Senhor. Versículo 9. Iavé disse mais a Moisés: Tenho observado esse povo. Eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Aqui é interessantíssimo, porque no versículo 9 e 10, porque o Senhor afirma aquilo que muitas vezes nós temos afirmado. O plano de Deus para Israel vai até o juízo final, antes, um pouquinho antes do juízo final, ele ainda vai mandar testemunhas, mas de fato é um povo de dura cerviz, é um povo teimoso. No momento, nós podemos dizer, já faz 2.000 anos que eles se recusam a se dobrar diante do Messias. Isso não justifica nenhum antissemitismo, nenhum antisionismo, mas não justifica nada disso. Mas que Deus constata que trata-se de um povo de dura cerviz e teimoso, isso é fato. E é inconteste. E o Senhor estava tão irado que ele disse: Olha, eu vou deixar a minha ira consumir esse povo e depois eu faço de você, Moisés. Começo com você uma nova história e constituo uma grande nação a partir da tua linhagem. A oração de Moisés é belíssima. Moisés, no entanto, suplicou, versículo 11, a Yahvé, seu Deus, e disse: Por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio do teu braço forte e muitos milagres? Por que os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: Foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira, e reconsidera o castigo que pretendia impor ao teu povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda a terra que vos prometi. Dá-la-ei a vossos filhos, para que possuam para sempre. E sucedeu o Senhor, arrependeu-se do castigo, que o Senhor arrependeu-se do castigo, e reconsiderou o fato. Então, a oração de Moisés é a oração da aliança. Lembra da tua aliança. E o Senhor se lembrou da aliança, e se arrependeu aqui no sentido de reconsiderar, se arrependeu do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Versículo 15. Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as duas placas de pedra com os mandamentos escritos por Deus nos dois lados de cada pedra. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus. E a escritura era obra de Deus gravada sobre placas de pedra. Então Josué, ouvindo o alarido, os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: Há um barulho de guerra no acampamento. Ao que lhe respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem lamento de derrota. Todavia ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Dirigiu-se à figura do bezerro, que o povo havia confeccionado, e destruiu-a no fogo. Em seguida, triturou-a até reduzi-la a pó miúdo, que espalhou na água, a qual fez todos os filhos de Israel beberem. Então Moisés questionou Arão: Que exigências te fez esse povo que te impelisse a tão horrível pecado? Respondeu Arão: Ó, meu senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto esse povo é inclinado à prática do mal. Eles me acossaram, alegando: Faze-nos deuses que marchem à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhe disse: Quem tiver ouro, tire-o. Eles o deram a mim, lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. A resposta de Arão é a mesma resposta de Adão. Foi a mulher que tu me deste. O erro não foi meu. O erro foi do povo que me emparedou, né? Que me acossou, que me colocou numa situação muito difícil. Fui obrigado a fazer. Não assumiu a responsabilidade devida a ele. Adão disse que foi a mulher que o Senhor tinha dado, Eva disse que foi a serpente, e um vai transferindo para o outro. É muito importante que nós também estejamos atentos para não transferir as responsabilidades das nossas vidas para outras pessoas. Foi por causa disso. Foi por causa de um problema familiar, né? A família que Deus me deu, foi por causa de um problema pessoal, foi por causa de um líder da igreja. As pessoas estão sempre transferindo a sua responsabilidade. Foi pelo fato de alguém ter me ofendido, mas a pessoa não diz assim: olha, eu fui capaz de perdoar, eu fui capaz de me manter firme na posição, eu fui capaz de me manter em santidade, mesmo em meio ao pecado, e transfere a responsabilidade para os outros. Cuidado, irmãos e irmãs. Moisés mandou matar os idólatras, a partir do versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: Quem for de Iavé, venha até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Então ele proclamou: Assim diz o Senhor Iavé, o Deus de Israel: agarre cada um de vós a sua própria espada, percorra o acampamento todo, de tenda em tenda, e mate seu irmão, seu parente, seu amigo, seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés, e naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Irmãos e irmãs, mais um aspecto a ser considerado. Nós o faremos também no final. Mais de 3.000 pessoas morreram naquele momento por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, cada vez que nós cometemos o pecado, ele traz consequência para a nossa vida, para as pessoas que estão ao redor e, sem dúvida nenhuma, o pecado conduz à morte. Versículo 29. Moisés então declarou aos levitas: Hoje passastes pela prova de matar os vossos próprios filhos e irmãos, e dessa maneira vos consagrastes como sacerdotes ao serviço de Yahvé, o Senhor. E porque vos submetestes a isso, Deus vos deu nesse dia uma grande bênção. Observe bem que é o fato de ter se mantido ao lado de Deus, ao lado da palavra de Deus, ao lado da santidade de Deus. Por eles terem se mantido ao lado do Senhor, em postura de santidade, mesmo tendo que ser algozes dos familiares, eles foram vocacionados para o sacerdócio. Tomara que os nossos sacerdotes, hoje em dia, começar desse que vos falo, não hesitem em usar da palavra do Senhor, que é a espada, e pela palavra do Senhor e pela obediência à palavra, nós sejamos de fato comissionados. Porque se nós nos mantivermos fiéis à palavra, o Senhor nos comissionará e nos abençoará poderosamente e nos levantará como sacerdotes e líderes. Hoje todos somos sacerdotes, então líderes no meio do povo, líderes de líderes, muitas vezes, por causa da fidelidade, da santidade, da manutenção do relacionamento com Deus, por causa da consagração ao Senhor. Finalmente, do versículo 30 em diante, a súplica outra vez a Moisés. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: Vós cometestes uma falta muito grave. Contudo, vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Um versículo que aponta diretamente para Jesus. Assim como Moisés foi buscar expiação pelo povo de Israel, Jesus, o maior e verdadeiro mediador, já fez a expiação pelo nosso pecado na cruz do Calvário. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: Esse povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia, para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Olha a postura desse pastor. Perdoa o povo de Israel, ou então tire o meu nome do livro da vida. Há poucas situações onde se percebe tamanha entrega e dedicação pelo rebanho. Mas precisamos aumentar isso e restaurar o verdadeiro significado do pastorado, irmãos e irmãs. Então respondeu o Senhor a Moisés: Sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. Deus prometeu a Moisés aqui no 34, irmãos, irmãs, que ele devia continuar o caminho, podia continuar conduzindo o rebanho, segundo a orientação que ele deu. O anjo que vai adiante dele é a própria presença do Senhor. Repare na sua Bíblia, provavelmente esse anjo está em letra maiúscula, não se referindo a querubins ou serafins ou outros anjos, né? Da ordem angelical, mas se referindo à sua própria presença. Anjo que significa mensageiro, muitas vezes é utilizado para falar da própria presença de Deus entre eles. Mas Deus faz um alerta: entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei. Porque Deus corrige e disciplina a quem ele ama, a quem ele ama. Então, o pecado não passa sem consequência. Eu já disse isso a vocês e vou repetir. Mesmo que nós sejamos perdoados e entremos no novo céu e na nova terra, o pecado traz consequências na nossa vida pessoal e acaba até atingindo outras pessoas ao redor, como no caso de Jonas, e o Senhor pune severamente o pecado cometido. O pecado sempre é acompanhado de consequência. Foi assim na minha vida, irmãos. Tanto na manutenção da santidade, Deus abençoando de todas as maneiras, como em momentos de contrariar a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, isso acarretou em consequências espirituais, emocionais, físicas, materiais, e é bom que isso aconteça, para que com essa punição severa pelo pecado cometido, nós possamos acordar. Nós não podemos ficar passando a mão e acariciando o pecador como se nada tivesse acontecido. Deus não faz isso. Deus ama, morreu pelos nossos pecados, nos dá uma nova oportunidade quando nos arrependemos sinceramente, mas ele trata conosco. Guarde isso e mantenha a santidade. E mantenha a santidade hoje, porque não dá tempo para você ficar esperando. Ontem, no nosso curso de liderança, alguém disse com muita propriedade, na hora do juízo final, um irmão querido disse: na hora do juízo final não haverá mais tempo para nossa alegação. Ou seja, quem estiver lavado pelo sangue do Cordeiro, será inocentado. Quem tiver Jesus como Senhor e Salvador será inocentado e vai entrar, no convívio com Deus na eternidade. E o promotor, que é Satanás, certamente vai levar muitas vidas, juntamente com ele, para a condenação e morte eterna. Ele vai apresentar a causa e apresentar as provas, e aqueles que não tiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro, não adianta tentar alegar: ah, mas eu fiz isso pensando que era o correto. Não, você está ouvindo o que é correto. Até olhando para a natureza você vê o que é correto, a sua razão te fala sobre o que é correto, é parte da imagem de Deus. Você sabe que a Bíblia como um todo condena, vamos pegar esse caso desse capítulo específico, condena a idolatria, condena a consulta aos mortos, não adianta ficar mandando vibração. Isso é absolutamente abominável diante de Deus, abominável. Abominação, Deus castiga mesmo, e a pessoa, se não se arrepender, vai morrer. Então, pela Bíblia toda e não só um pedacinho, como alguns fazem, o pedaço que lhes interessa, um capítulo aqui, outro acolá, torcendo toda a verdade da Bíblia, não vai resolver e você não vai ter como alegar. Parte da imagem moral que foi preservada lhe convence. O Espírito Santo convence você através da palavra, convence do pecado, da justiça, do juízo. E parte da imagem moral de Deus passa pela sua razão. E hoje é o dia de você ser chamado à razão. Assim como a sua experiência de vida e o seu processo de amadurecimento, também é uma parte da imagem moral que foi preservada. Você pode ter uma experiência íntima com Deus e abençoadora. A tradição, dos apóstolos, da igreja, ao longo de 2000 anos, está falando com você. Só tome cuidado, porque alguns, em nome da tradição, estão conduzindo o povo à idolatria. Estão conduzindo o povo à perversão. Estão conduzindo o povo à adoração de imagens, de escultura. Então, essa tradição você não deve seguir. Mas a tradição que te leva única e exclusivamente à Sagrada Escritura e à explicação da mesma, aí sim você deve seguir. E a própria criação. Saia, olhe na janela, o sol, a chuva, as estrelas, todo o planeta. Gaste tempo contemplando a natureza, ouvindo os pássaros e observando tudo que Deus fez, porque tudo que Deus fez é bom. E como diz Romanos 1, a própria natureza convence também você da totalidade do que está escrito na palavra do Senhor. E último versículo: e assim Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora. Eu já disse a vocês que nem toda doença é proveniente da ação de Deus, porque nós estamos envelhecendo e nós vamos adoecer. Mas não tenha dúvida alguma que quando alguém está num pecado obstinado, está fazendo carinho no pecado, ah, meu pecadinho, vem aqui, eu não vou mesmo perdoar ninguém, eu não vou mesmo congregar, eu vou esperar até que a minha igreja tome o jeito e fique mais. Daqui uns 5 anos vem a resposta. Talvez, meu querido, você não tenha esses 5 anos. E sobre esses 5 anos também você vai prestar conta no que diz respeito à multiplicação dos talentos, dos dons, dos ministérios. Então, o tempo é hoje, é agora. A hora é essa e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Não tenha dúvida que algumas doenças avassaladoras contam com a permissão de Deus para punir e castigar e corrigir. É uma chance ainda da pessoa ser corrigida e perceber que ela precisa ter um encontro com Deus, precisa se voltar para Deus, ter um encontro com Jesus real, ter um encontro com o Espírito Santo, se tornar a morada do Espírito Santo, não tenha dúvida disso. E assim Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, ele que castigou, porquanto exigiram que Arão lhe fizesse um bezerro de ouro, a que cultuaram. Então, fica aí a leitura dessa santa e bendita, maravilhosa palavra do Senhor. Irmãos, o capítulo é extenso, é profundo, há muitas coisas a serem observadas, e eu começo já comecei a observar nas paradas, e agora leio também uma nota da BKJA, Bíblia King James, atualizada. Durante vários séculos de escravidão no Egito, o povo de Israel teve acesso ao vasto conhecimento egípcio e sua rica cultura, mas também se deixou influenciar terrível e profundamente por seu paganismo e idolatria. Irmãos, paganismo e idolatria é pecado, ponto. A idolatria de outras coisas que não só imagem de escultura, sim. Tem gente que idolatra líderes evangélicos, tem gente que idolatra sua denominação, tem gente que idolatra esporte, tem gente que idolatra o consumo, tem gente que idolatra um sistema ideológico, por exemplo, socialista, capitalista, tem gente que idolatra o lazer. Bom, há milhares de formas de idolatria, mas o primeiro e mais explícito é a condenação de Deus, a condenação de Deus de qualquer imagem de escultura. Então, não diga que você não sabe. Eu estou lhe dizendo, se você tiver uma imagem de escultura na sua casa, e você faz oração olhando para essa imagem de escultura, pedindo para que esse que foi um homem de Deus, um santo, pode ser uma figura de Paulo, de Pedro, ou pode ser os santos da igreja primitiva, ou outros, não adianta, isso contraria a vontade de Deus. E você está caminhando para a morte, livre-se disso. Ah, mas é minha tradição. Irmão, você vai para o inferno por causa da sua tradição? Porque alguém não lhe ensinou corretamente? Então, como eu vou saber o que é correto? Leia a Bíblia inteira. E não só a Bíblia que é orientada na sua denominação, porque se ela for idólatra, a mais antiga denominação cristã, alterou textos da palavra do Senhor, explicitamente adulterou a Bíblia. Leia outras, compre Bíblias diferentes e você vai ver que Deus abomina imagem de escultura. Abomina, não aceite dentro de casa e diga: eu estou rompendo com isso. Ou todos na minha comunidade, da minha igreja, rompem com isso, ou então eu estou fora. Tá bem? Então vamos. Eu creio que não é por acaso que surgiu esse projeto de compartilhar capítulo a capítulo. É claro que sem o total aprofundamento, porque cada capítulo exige muito mais, uma exegese, exegese traduzindo para você, o estudo de um. Dois, três versículos, às vezes gera um livro. Dois, três versículos. Que aí você vai entender no hebraico ou no grego, aí você vai entender o aspecto literário, o aspecto da forma. Tem muitos elementos. Nós estamos fazendo só um resumo do resumo. Resumo do resumo. É um en passant, né? Como se diz. É de passagem. Mesmo assim, Deus está permitindo que vidas estejam sendo alcançadas. E é mês após mês. Eu diria dia após dia. Então, abandone o paganismo. Não seja pagão. Cultos, estranhos a Deus, estranhos à palavra de Deus. Cultos que contrariam por completo a palavra de Deus. Cultos que invocam mortos, em nome de Jesus, abandone isso já. Você pode ser uma pessoa extremamente bem-intencionada e está caminhando, vamos dizer, uma pessoa quer pegar uma estrada, quer ir para uma determinada cidade, mas ela pega uma estrada naquelas bifurcações que nós temos, em São Paulo, me lembro bem disso. Mas isso acontece em todo lugar do mundo. Ela pode pegar uma bifurcação que a leva para uma estrada diferente, que a conduzirá para um caminho totalmente errado, totalmente diferente do caminho que a levaria para essa cidade. Então, há milhares de pessoas que nas bifurcações da vida acabam pegando a estrada errada, mal sinalizada, mal ensinada. e acabam e vão acabar caminhando para a sua própria na perdição. Vão perder a sua cidade. Eu vou usar, vão perder a cidade eterna, porque realizaram cultos pagãos e mantiveram idolatria. Agora, amplie o conceito de idolatria, principalmente os evangelhos. Não adianta ficar só apontando idolatria como imagem de escultura, não. Às vezes, a pior idolatria é a idolatria de si mesmo. E por causa do seu eu, você não se dobra, amigo. E por causa do seu eu, você não se dobra, irmã. Não se rende ao Senhor e fala: não, estou errado. Preciso perdoar, preciso voltar, preciso adorar, preciso orar junto com os irmãos, preciso servir, preciso trabalhar para a causa da salvação de outras vidas. Então não idolatre o seu eu ao ponto de caminhar por uma estrada que te levará à morte. Bem, os israelitas aprenderam paganismo e idolatria. Assim, o povo depositava mais fé em Moisés do que em Yahvé. E bastou um tempo de afastamento do seu líder para que os chefes dos clãs e das tribos se juntassem e pedissem por Elohim, que significa Deus, né? Como Yahvé é Deus, o que nós chamamos em português Deus. Ainda que esse ídolo fosse fabricado por mãos humanas. Olha só, eles queriam Yahvé, queriam Elohim, mas eles queriam fabricar um rosto para Deus, uma forma para Deus. Não há possibilidade. E Jesus também não. Vai desagradar Jesus se a gente ficar pendurando fotos dele. Ele não quer isso, ele quer que você seja um adorador em espírito e em verdade. Não é de agora que o povo gosta de ser enganado. Desde o passado lá com os israelitas. E ainda hoje, irmãos e irmãs, como o povo gosta de ser enganado. Impressionante. O idólatra sempre volta aos seus deuses. Ou eles colocam sempre aqui na nota, eu vou dizer, muitas vezes volta. Porque há muita gente que se salva, né? Então, o idólatra muitas vezes volta aos seus deuses de pau, de pedra preciosa, de arquitetura, de obra de artesão, e acaba voltando para isso. E outros ídolos que eu mencionei, até o ídolo da própria pessoa, eu, né? No caso, você também, o tu. Eu e o tu e o nós. E a impiedade mística, tão presente no Brasil, por exemplo, mas no mundo inteiro também, abrigada na alma dos filhos de Israel naquele momento, gritava por algo sobrenatural em que acreditar e trocar favores. Eles queriam algo sobrenatural, mas ao mesmo tempo queriam o sobrenatural representado por uma obra de artesão. É o que o povo brasileiro faz, é o que o povo no mundo faz. Então precisamos romper com isso, mesmo que a maior igreja chamada cristã esteja fazendo isso. Não estou querendo ser indelicado com ninguém, mas se está errado, está errado. É necessário, começar de novo, fazer uma transformação completa. Um quadro muito semelhante, esse quadro de Israel, àqueles que, tendo conhecido e andado com Jesus, abandonam no meio do caminho. Irmãos, irmãs, voltem para Jesus. Quantas pessoas eu estou evangelizando na rua, e hoje haverá evangelismo de rua, orem por mim. E pela equipe também, e as pessoas dizem: ah, eu já pertenci, eu já tive uma experiência com Jesus. E agora, irmão, você está indo em algum lugar para a gente não ir para outro, né? Recomendar, desejar uma bênção e partir para outra vida. Não, não, agora não. Quanto tempo? Ah, faz uns 10 anos. 10 anos, irmão. 5 anos. Nem 10 dias pode ser. Muitos que já tiveram uma experiência com Jesus e abandonam no meio do caminho. E dizem para si mesmos: não, mas eu sou de Jesus. Eu só não faço o que ele manda. Eu sou de Jesus, eu só não faço o que ele manda. Por exemplo, se ele manda congregar, não passo por esse texto. Eu deleto. Se ele manda se reunir com os irmãos, eu não me reúno. Se ele manda adorar, eu não adoro, mas eu sou de Jesus, eu me converti, eu já fiz até a pública profissão de fé, ou fui batizado, estou falando para comunidades diferentes. Ele é de Jesus, ele diz, eu sou de Jesus, mas eu só não obedeço a ele. Irmão, isso é impossível, irmã, isso é impossível. Não há como ser de Jesus e não obedecer. É crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu vou repetir: crer e observar tudo quanto ordenar. Não é quase tudo, é tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Arão se acovardou diante da pressão da liderança do povo e emprestou sua arte e técnica à manufatura de um dos principais ídolos egípcios, o deus touro, que se chamava Apis. Você encontra isso em Jeremias 46. Essa atitude era uma violação flagrante ao segundo mandamento da recém-instituída lei do Senhor, cujo resumo magno fora gravado pelo próprio dedo de Deus nas tábuas da aliança. O conteúdo mais importante da arca, que seguia com o povo para onde se deslocassem, conforme a vontade de Deus, e que ficou conhecida como os 10 mandamentos. Séculos mais tarde, para provar que a humanidade é apaixonada pelo pecado e vive tentando voltar para ele, o rei Jeroboão citaria essas mesmas palavras ao estabelecer 2 bezerros de ouro no reino do norte de Israel. 2 bezerros de ouro. Não se contentando com um, ele fez dois. Aí você estude lá a divisão do reino do norte e o reino do sul em Israel, lá em Primeira Reis, por exemplo. Tá bem? Então, irmãos, eu vou destacar só uma palavra aqui nesse final. Como a humanidade é apaixonada pelo pecado? Quando eu falo humanidade, estou falando de mim, estou falando de você. Então, nós temos que lutar contra isso. Isso é uma tendência da nossa velha natureza. Já foi derrotada na cruz? Já. Já nascemos de novo? Já. Agora já há em nós o Espírito Santo que nos conduz à santificação? Sim. Mas nós temos que lutar, porque o pecado jaz à nossa porta. Nós temos que lutar para poder crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Não tem a sua lei, amigo. Não tem o como você pensa. Não tem o assim que eu quero. Aliás, até tem. Você é livre, você tem o livre-arbítrio. Você faz assim. Só que quando você chegar diante do Senhor, como as 10 virgens, ontem foi mencionado no curso de liderança, pelo pastor Jessé, o outro irmão, eu não tenho autorização dele para falar, o pastor já me liberou para compartilhar. Mas é um irmão queridaço já. Pouco tempo de convívio e querido mesmo. Imagino que ao longo dos anos vamos constituir uma grande amizade, grande irmandade. Mas isso foi falado das 10 virgens, é um texto que está falando sobre a igreja. Cinco estavam preparadas para volta de Jesus. Cinco não estavam preparadas. Olha esse percentual, irmãos. 50% da igreja não estará preparada no dia da volta de Jesus, ou pode não estar preparadas, se isso foi só um alerta. 50% da igreja. 50% da igreja. Eu não acredito que foi somente um alerta, porque a palavra é profética, né? E não vou entrar nessa questão agora que não daria tempo. Mas 50% não terá azeite. E nesse 50% pode estar você ou seu familiar. Por quê? Porque ele fez a lei dele. Ele fez a lei dele. As regras dele, não o caminho de Jesus, a verdade que é Jesus, a vida que é Jesus. Não, ele estabeleceu um outro caminho, uma outra verdade e uma outra vida, um outro modelo de vida, um outro paradigma de vida. Aí, não tenho o que argumentar, voltando para o irmão querido que fez essa consideração, não tenho o que argumentar na hora final. Na hora final, amigo, é o juízo de Deus. Tá bem? Que Deus os abençoe nessa segunda parte, para que vocês fiquem alerta. Só essa nota já pode nos conduzir a uma postura de começar de novo. Só tomando uma aguinha aqui, irmãos. Irmãs. Eu vou agora concluir com o um resumo, né? Eu chamei esse resumo de O Pecado da Idolatria, mas na sua Bíblia. Na sua Bíblia tem um título, todo capítulo tem um título e no, os trechos também, entre versículos, também tem subtítulos que são colocados sobre esses trechos, cujo nome é perícope. Perícope, não é difícil, perícope, tá bom? Só que esses títulos e subtítulos são de cada Bíblia, de cada tradutor da sociedade bíblica ou de outras sociedades. Tá bem? Eles não estão no original. O original é um texto corrido. Muito bem. O pecado da idolatria. Irmãos e irmãs, preste atenção, é a parte final da nossa reflexão hoje. Para um dia de meditação, pelo menos, e a partir daqui, uma mudança de vida. Há quatro destaques que nos auxiliam na compreensão do capítulo. Olha, bem fácil, quatro destaques. Grandes destaques. Há muito mais, mas eu destaquei quatro elementos. Do versículo 1 ao 10, do primeiro ao décimo, vemos o povo de Israel chamando Arão para que o mesmo fizesse um bezerro de ouro semelhante ao que eles tinham no Egito. Por incrível que pareça, Arão, um líder, embora hoje a palavra não seja para líderes, mas um líder, aceitou e tomou as providências a fim de fazer o bezerro de ouro. Depois, como se fosse a coisa mais normal do mundo, celebraram ao ídolo. E Arão tentou uma medida intermediária, dizendo que na manhã seguinte eles adorariam a Yahvé, ao Senhor Deus. Deus disse a Moisés que era hora de descer do monte para acabar com o povo, que ele caracterizou como de dura serviço. O Senhor pretendia iluminar todo o povo e começar uma nova história e uma nova aliança a partir de Moisés e da sua descendência. Entre os versículos que vão do 11º ao 24º, diante desse ocorrido, Moisés intercedeu pelo povo e suplicou que não eliminasse. Que Deus não eliminasse o povo, mas retivesse a sua ira santa em nome da aliança com Abraão, com Isaque, com Israel. Também fez lembrar ao Senhor que os egípcios iriam dizer que o Deus de Israel os libertou do Egito, mas os consumiu no deserto. O Senhor ouviu a súplica do seu servo, e Moisés desceu do monte com as tábuas da lei do Senhor, escritas pelo próprio Deus, pelos dedos de Deus, o Todo-Poderoso. Chegando próximo do povo, do acampamento, Moisés é que ficou irado. Quebrou as tábuas ao pé do monte, destruiu o ídolo e indagou Arão sobre o que estava acontecendo. Arão tentou se livrar da sua responsabilidade, dizendo que o povo era propenso para o mal. O povo, ele não. O povo era propenso para o mal e contou como aconteceu o fato. Do versículo 25 a 29, Moisés convoca os que eram só do Senhor e os levitas aceitam essa convocação e o chamado de Moisés. Posteriormente veio o castigo e cerca de 3 mil homens morreram ao fio da espada. Deus irou-se. Aliás, quanto à ira aqui mencionada no texto, vale a pena só um outro elemento que eu não destaquei anteriormente. Irai-vos e não pequeis. É possível que nós fiquemos irados, mas aí nós temos que reter a nossa ira. Nós precisamos segurar esse momento em que estamos irados para não deixar a ira se tornar um pecado. Irai-vos e não pequeis, mas não pequeis. Então, até Deus se ira, mas ele reteve, ele se controlou para não consumir todo o povo. Nesse caso, não seria pecado, porque o povo estava já pecando, seria justiça, no caso de Deus. Mas no caso de Moisés, ele teve que segurar as pontas. Certamente ele queria esganar cada um. Mas ele arremessou as tábuas da lei no chão e depois fez o que Deus mandou. Bom, fecha o parêntese. Deus irou-se e se conteve pela súplica de Moisés. Moisés irou-se e se conteve, dando oportunidade para quem quisesse definitivamente adorar somente a Yahvé, somente ao Senhor, e abandonar a idolatria. Mas quem não aceitou a consagração sem fazer concessão ao pecado, experimentou o juízo do Senhor, através da ordem de Moisés e com o auxílio dos levitas, 3 mil almas, 3 mil homens, pelo menos, se perderam naquele dia. A quarta parte do capítulo apresenta Moisés diante do Senhor em oração intercessória pelo grande pecado que o povo de Israel cometeu. E o Senhor disse a Moisés que não riscaria o nome de Moisés do livro da vida e não eliminaria, não fulminaria Israel. O texto deixa claro isso. E que seu servo continuasse a jornada, pois o anjo do Senhor estaria com ele. Mas foi muito claro, no dia da visitação, ele mesmo iria castigar o povo por causa do pecado. Tá bem? Fazendo as aplicações diretas, então. Naquele momento ele não fulminou todo mundo, mas vai castigar para corrigir. E depois vai ter um outro castigo pior, bem pior. Nós vamos ver nos próximos dias, com a graça do Senhor e a sua permissão. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, o povo de Israel cometeu o grande pecado da idolatria. Preste atenção, idolatria é um grande pecado. E nós podemos pecar da mesma maneira se colocarmos outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus. Nem que sejamos nós mesmos o nosso ídolo, o egocentrismo. Eu coloco no centro da minha vida o meu eu. Preste atenção. Para você não ficar apontando para outra denominação. Eles também, todos estão sabendo aqui do que eu estou falando, mas o povo de Israel cometeu o grande pecado da idolatria. Isso é inaceitável para Deus. E nós não podemos fazer concessão. E nós podemos, sim, pecar da mesma maneira. Podemos ser idólatras. Da nossa própria vontade, se colocarmos outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus. Preste atenção. Toda vez que você coloca uma coisa no centro da sua vida ou uma pessoa no centro da sua vida, você está idolatrando, porque o primeiro lugar da nossa vida tem que ser do Senhor. Já é por direito do Senhor. Então você não pode retirar o Senhor do centro da vida e colocar qualquer outra coisa, ou pessoa, ou atividade, ou lazer, o que for. Nada pode ocupar o primeiro lugar na sua vida a não ser o Deus que te criou. Ou você acha que veio do acaso? Nem os gregos, há 2.600 anos atrás. Eles foram pensando, pensando, pensando, e eram politeístas, mas como eram pensadores, chegaram à conclusão óbvia que nós não podemos ter vindo do acaso. Ou você está no século XIX, XVIII e XIX, achando que nós estamos evoluindo. Evoluindo do quê? E para onde, amigo? Vá ver o final da vida de quem defendeu essa ideia e a declaração de que Deus é o Senhor. Mas eu não vou me alongar. São coisas que vão surgindo, mas que você não é obra do acaso, irmão. Você não é obra de evolução. Você é obra de Deus. E Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar. Não serve o segundo, irmão. E se Deus fosse o primeiro lugar na nossa vida, com 70 milhões de cristãos no Brasil, nós estaríamos salgando esse país, mudando a cultura. Uma cultura de gente sacana, uma cultura de gente que fura a fila, uma cultura de gente que quer se dar bem, uma cultura de gente que dá jeitinho. E a gente fala dos políticos e das representantes políticas, homens e mulheres, mas sou eu e você que podemos furar a fila na hora que vamos. Na padaria ou em qualquer outro lugar, sou eu e você que podemos dar jeitinho nas coisas. Se você coloca outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus, você está idolatrando, você está trocando a presença de Deus, a pessoa de Deus, por uma outra coisa. Ou por uma outra pessoa. Provavelmente você mesmo, sua vontade. Em segundo lugar, se no dia do juízo final nós nos apresentarmos diante dele, chamando-o de Senhor, mas tendo qualquer imagem de escultura, como o bezerro de ouro lá na história de Israel, e tendo outra pessoa ou coisa em primeiro lugar, não haverá mais tempo para intercessão. Eu vou. Me permita, irmão, eu sei que você está ouvindo, vai ouvir depois. Me permita usar a sua frase. Não haverá mais tempo de alegação. Depois eu converso contigo, se me autorizar, que foram colocações muito pertinentes. Se você me autorizar, eu participo a todos e digo da autoria. Não haverá mais tempo para alegação. O tempo da alegação já acabou. Já terá acabado. Quando as pessoas estão lidando com o campo do direito, temos muitos familiares também que atuam nessa área. Um abraço ao Rubem Júnior e outros familiares. Preste atenção, Amanda. Há um tempo para todas as coisas, para o estabelecimento do inquérito. Há um tempo, eu não sei a ordem, então não vou me atrever. Há um tempo para as alegações, mas há um tempo em que se estabelece para a determinação do juízo. Depois, certamente, eles vão me mandar os passos, esses queridos primos. Agora, preste atenção, não haverá mais tempo para intercessão. Não haverá mais tempo para defesa. Então não apareça com a cara de pau diante do Senhor e dizendo, na hora que era para optar entre o Senhor em primeiro lugar e a minha vontade em primeiro lugar, eu optei pela minha vontade. Eu fiz da minha vontade um bezerro de ouro. E agora eu estou aqui, Senhor, Senhor, Senhor me salva. Ele vai dizer, você já está condenado, amigo. Porque quem crer no Senhor Jesus será salvo. Poderá ser, né? Será, aponta para o futuro. Será salvo. Mas quem não crer já revela o presente, já está condenado. Em terceiro lugar, as súplicas intercessórias diante do grande pecado do povo já foi realizada, irmão, irmã, plenamente em Jesus. Todo o trabalho intercessório, todo o trabalho da defesa já foi feita por Cristo Jesus. E hoje ainda se faz em pequenos ocorridos, em elementos acidentais, em pecados acidentais e cada vez mais esporádicos, cada vez mais acidentais, ou seja, menos frequentes, hoje através do Espírito Santo. Essa obra já terá sido realizada por Jesus e pelo Espírito Santo e pelo Pai. Eles mesmos operaram, porque quem enviou Jesus foi o Pai, quem enviou o Espírito foi o Pai. Mas haverá um dia, e está próximo, em que só encontraremos em Deus o juízo, o decreto. Está salvo ou está condenado? O juízo para a salvação dos que amam de todo o coração e a condenação para os que não aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor e mantiveram um coração idólatra. Um coração idólatra, não de imagem, de escultura só, em evangélicos caras de pau, que gostam de falar dos outros com imagem de escultura. A pior coisa que tem, as piores idolatrias. É claro que a imagem de escultura é explícita, uma falta explícita. Não precisa de VAR para avaliar. Não, é explícita a falta. Mas os piores e mais sutis pecados de idolatria se encontram lá no eu. E quanto mais profundo, no eu mais profundo, mais se escondem essas ramificações do joio, do pecado, da idolatria. Em quarto lugar, sabendo que não há mais tempo para súplica intercessória. Em quarto lugar, Arão foi perdoado pela infinita misericórdia de Deus, mas sua postura idolátrica é inegável. E de dizer que o povo era inclinado para o mal é muita cara de pau, até rima. Nos alerta para assumirmos a nossa responsabilidade diante de Deus e não transferir a mesma para outra pessoa. Ah, foi por causa de tal irmão que eu não fui mais. Tal irmão fez isso. Bom, você não perdoou o tal irmão? Não. Então, responsabilidade sua. Ah, a comunidade fez isso. Você não perdoou a comunidade? Ah, então, causa foi sua, responsabilidade foi sua. Ah, mas na minha família houve isso e houve aquilo. Bom, meu querido, e como você se comportou diante das causas da família? As causas do estudo no ambiente escolar e no ambiente universitário? As causas trabalhistas, como você se comportou, e você pode recorrer aos seus direitos, mas como você se comportou, e as causas do lazer, as causas do entretenimento, Deus foi o primeiro lugar, é o primeiro lugar na sua vida, ou ele é o segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo lugar da sua vida? Não transfira a sua responsabilidade para outro. Ou para outra, seria o melhor já usar para outrem. É melhor já utilizar assim. Não transfira a sua responsabilidade. A salvação é pessoal e intransferível. E a responsabilidade também é pessoal e intransferível. Em quinto lugar, não nos iludamos. Ninguém pode enganar ao Senhor e os que idolatram serão mortos. Não nos iludamos. Ninguém pode enganar ao Senhor e os que idolatram serão mortos. Em sexto lugar, a postura de Moisés nos ensina sobre o que significa ser pastor. Pastores, pastoras, atenção. Primeiro, lembrando o Senhor na sua oração da aliança. Lembre sempre o Senhor da aliança. Quando você vê que o povo está fazendo um monte de bobagem, ore, interceda, Senhor, lembra da tua aliança firmada em Jesus Cristo, lembra da tua aliança e não ponha a tua mão, não castiga, não fere, trata com eles. Primeiro, lembre o Senhor da aliança. Isso agrada a Deus. Em Neemias, você vê o mesmo tipo de oração. E outros líderes também. Depois, peça, pedindo, né? No caso de Moisés, depois pedindo que se Deus fosse eliminar o povo, ele não queria. Em nenhum momento você vê sair da boca de Moisés alguma argumentação dizendo assim, ah, é, Senhor? Só vai começar a partir de mim? Que maravilha! Glória! Como gente aí, mau caráter, politiqueira, se dizendo reverendo, mas gente suja, do lado sujo da força, do lado sujo da força, e se dizendo reverendo, está fazendo, né? Moisés, você não vê nenhuma argumentação. Glória! Então agora não será mais Abraão, Isaac e Israel. Agora serei eu, o pastor, eu, você, eu vou começar uma nova linhagem. A partir de mim, Deus vai começar uma nova linhagem. Você não vê sair isso da boca de Moisés. Depois, pedindo a Deus que se ele fosse eliminar o povo, ele não dá nenhuma vazão de que desejasse começar uma nova história de Israel. Isso é humildade real, é desejo de que a glória seja do Senhor e honra para aqueles que são os pais, né, da nação. Humildade real, irmãos, nós precisamos, pastores e pastoras, desejo de que a glória seja do Senhor e não fosse jamais questionada por outros povos a glória do Senhor, porque ele diz: os egípcios vão falar isso e vão falar aquilo. Também percebe-se alguém que não foge à sua responsabilidade de castigar os que queriam servir a dois senhores. Ele vai lá, tem um momento de ira, quebrando a tábua, mas depois Deus tinha que tratar do povo, ele não fugiu da sua responsabilidade. Foi maravilhoso com o povo, foi amoroso, providenciou maná, pedindo a Deus maná, deu ordem para o mar se abrir, providenciou água. Querido, vocês conhecem toda a história. Ele foi providenciando em nome do Senhor. Tudo de bom, foi fazendo tudo de bom. Como nós, pastores, temos muitas coisas boas a oferecer, pastores e pastoras, para oferecer ao povo, mas tem hora que é necessário corrigir. Porque filho não corrigido dá trabalho o resto da vida. Então ele não se isentou, não se omitiu da sua responsabilidade de castigar os que queriam servir a Yahvé, mas manter a idolatria, ou seja, servir a dois senhores. É só abrir lá em Mateus capítulo 5, 6, você vai ver a sequência do Sermão do Monte até chegar nessa questão. Não é possível servir a dois senhores. Ele preferiu fazer o castigo, deve ter doído nele, mas ele preferiu fazer o castigo que era necessário para que o rebanho todo não fosse atingido nem destruído por Deus. Ele pensou no rebanho como um todo. Para que o rebanho todo não fosse perdido, ele teve que castigar. Pastoreemos, irmãos, irmãs, colegas pastores, com esse amor a Deus e com esse amor ao rebanho. Preferencialmente, que seja 95%, pelo menos, 90, 95, quem sabe 99% do tempo edificando o nosso povo. Mas se 1% houver de necessidade de correção, que nós tenhamos a responsabilidade e a manutenção da correção. Eu estou aqui fazendo uma oração e expressando um desejo, mas às vezes algumas comunidades, como Corinto, por exemplo, não era 1%, não. Paulo teve um trabalhão com Corinto. E tem igrejas que dão um trabalhão. Em último lugar, sétimo lugar, com relação a Deus, aprendemos que ele é rigorosamente contrário ao pecado de qualquer forma de idolatria. Em relação a Moisés, percebe-se a posição de um mediador entre Deus e Israel, tipificando, representando. Tipologia é mais do que representação, mas é só para facilitar para os mais novos, tá bem? Mediando o relacionamento entre Deus e Israel. Isso aponta essencialmente para Jesus Cristo, o absoluto mediador entre Deus e a humanidade. No que diz respeito a Arão, aprendemos que um líder não pode fazer nenhuma concessão ao pecado. Não façamos concessão ao pecado. Com relação ao pecado, pois quanto a morrer, foi para o pecado. Não façamos, não sejamos transigentes com o pecado. Com o pecado, nós temos que ser intransigentes. Não transija com o pecado, não conceda espaço ao pecado, não faça carinho no pecado. Nós temos que aprender com Arão isso. Com o que ele errou, nós temos que não errar. Aprendemos que um líder não pode fazer nenhuma concessão ao pecado e jamais abrir mão de sua responsabilidade. Arão repetiu o pecado de Adão e Eva, como eu já mencionei. Adão disse que a culpa era de Deus, ao afirmar: foi a mulher que tu me deste. E Eva disse que foi a serpente, Ah, foi a serpente. Um vai jogando para o outro. No caso de Arão, declarou que o povo era inclinado para o mal. O povo, eu não, o povo era inclinado para o mal. Eu estava trabalhando, estamos trabalhando com um jovem que vai ser, ele é consagrado diácono agora, é preciosíssimo. Esse é precioso mesmo. Tem uma palavra de poder, da escola e da raiz de Jessé. É um homem de Deus. Homem de Deus, um jovem de Deus, né? Para mim, todos jovens eles. Já casado, a mulher dele, mulher de Deus. Mas uma vez ele tinha passado. Nesse ano, passou um momento por uma crise, e quando fui falar com ele, falei: olha, se a gente cometeu algum mal, ou então a igreja, compartilhe conosco, e da minha parte eu estou pronto a pedir perdão. Ele falou: pastor, ele disse assim: pastor, o erro foi meu. É claro que ele tem críticas, é claro que todos nós temos críticas, mas quando ele diz o erro foi meu, é porque ele tem a consciência de que apesar do erro dos outros, isso não poderia ter gerado nele uma pequena crise como gerou. Mas já voltou, já está transbordando do vinho novo e será uma grande bênção na casa de Israel. Ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, parágrafo final do meu resumo, no que tange ao povo de Israel, aprendemos que não é possível servir a dois senhores. Por favor, tome essa decisão hoje. Não é possível servir a dois senhores. Se você é servo, obedeça. Servo obedece. O que Cristo mandar. Se você é servo do Senhor, se você chama ele de Senhor, você é servo. Logo, na condição de servo, obedeça. Não troque o culto. No nosso caso aqui, falo para o meu rebanho agora, de terça, de quinta, o treinamento de sexta e o culto de domingo. Não troque por outra coisa. Se você. Tenha a Deus como Senhor, a Jesus como Senhor, e você é servo, não troque. E se você visualiza erro nos outros, visualize, compartilhe com a liderança, com o pastor especialmente, mas não caia, porque você tem que se manter em posição. Olhe para o alto. Falei isso ontem para um outro querido também. Tem amadurecido muito. No que tange ao povo de Israel, aprendemos que não é possível servir a dois senhores. Nós também, firmados na aliança com Jesus Cristo, ou colocamos o Mestre em primeiro lugar em nossas vidas, ou seremos mortos ao fio da espada que é a palavra do Senhor. E por ela nós seremos avaliados e julgados. A espada que é a palavra de Deus. E nós seremos avaliados pela nossa fé em Jesus e pela obediência à palavra no dia do juízo final. Porque se a gente diz, Senhor, Senhor, fiz milagres, fiz cura, fiz isso, fiz aquilo, mas não obedeceu nada da palavra, não obedeceu nada do líder, então só dizia Senhor, Senhor de boca para fora. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida comunitária? Você é parte do corpo. Você já viu o braço? Eu vou brincar agora. Você já viu o braço andando pelas ruas aí sozinho? Ah, eu sou o braço do João, do Benedito. Você já viu perna andando sozinha por aí? Ah, eu sou a perna da Maria. Não, você não vê. Os órgãos internos aqui, ó, onde Deus está operando maravilhas na minha vida. Você já viu algum pâncreas ali descendo a ladeira? Como diria Moraes Moreira? Até rimou de novo. Você já viu algum fígado passeando no, no, na praça da cidade? Você já viu algum baço? fazendo turismo no litoral, sozinho assim, ó. Oi, quem é você? Ah, eu sou o Baço. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Você é parte de um corpo, do corpo vivo de Cristo, da igreja no singular. Como é que anda a tua vida com Deus? Tua vida de oração? Tem uma disciplina já para gastar um pequeno tempo? Comece com tudo, tudo começa pequeno. Ah, eu tenho, pastor, 5 minutos de oração, mas são 5 minutos bem aproveitados. Joia! Joia! Depois pode ser que daqui a alguns meses vire 10 minutos. E depois de alguns meses vire 20 minutos. Pode acontecer assim. Como é que anda a tua leitura bíblica? Pastor, estou conseguindo ler uns 15 minutos. Depois eu me disperso, não entendo, eu tenho que recorrer. Joia! Tá bom! Comece com 15, depois vai para 20. Como é que anda a tua vida comunitária? Tua relação com os irmãos e irmãs da igreja? Tua relação com a tua liderança? Com teu pastor e pastora? Como é que anda a tua conversão do bolso? Você está ofertando na casa do Senhor com alegria? Como é que anda a conversão de toda a tua vida para a missão? Você está engajado na obra missionária? Você está trabalhando, orando, contribuindo e trabalhando para que milhares de pessoas morem com você no novo céu e na nova terra? Vai ser logo ali. É num piscar de olhos. Nós vamos estar com milhares e milhares. Ah, já tem milhar, pastor? Deixa os outros milhares então. Ir para o inferno, não. Se isso ainda está no seu coração, você precisa retirar, isso é uma erva daninha. Nós não podemos aceitar tranquilamente que as pessoas vão ser condenadas e elas morram ao fio da espada da palavra e elas, depois da sua condenação, ainda morram eternamente, o seu nome não tenha, não haja memória do seu nome. Se engaje nesse projeto. E nesse engajamento, isso não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, vai ajudar você em todas as áreas da sua vida. Não vai atrapalhar em nada o seu engajamento na vida pessoal, os cuidados com a sua vida pessoal, saúde, higiene, nada, nada, não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar, porque o diabo é mentiroso, né? Não vai atrapalhar em nada teus estudos, pelo contrário, vai te ajudar a prática da disciplina da leitura, por exemplo, a concentração com a oração, a contemplação, você vai aprender. Não vai atrapalhar em nada tua vida familiar, você vai ter seu tempo para os filhos, para as filhas, para os netos, para as netas, ou para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. Não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar em nada a tua vida estudantil. Não vai atrapalhar em nada teu trabalho. Não vai atrapalhar em nada teu entretenimento. Ontem eu fiquei sabendo aqui que eles têm o hábito, eu não sabia, né? Estou só 1 ano e poucos meses aqui, 1 ano e 3 meses. Eles fazem viagens para o litoral. Já falei para o irmão Lucas, falei, ah, já me interessou, eu amo praia, né? Então já me interessou. E eu já fiquei pensando hoje, né? Vou conversar com um desses motoristas de ônibus fretado para a gente achar um lugar e fazer um acampamento na praia como a minha igreja de origem, porque lá as pessoas têm uma experiência tremenda com Deus. Podem ter, né? Podem ter. Não é automático, mas podem ter. Porque aquele ambiente todo, o mar, o céu, as estrelas, é tocante. Que Deus te abençoe. Que nenhum ídolo de ouro, nenhum bezerro de ouro permaneça na sua vida. E que você, de fato, faça tudo o que deve ser feito. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Tá bom? Estava só fechando parêntese. Não vai atrapalhar em nada teu lazer, teu bate-bola. Não vai atrapalhar em nada. Só uma questão de organizar as coisas. Quem dera eu tivesse um pouquinho menos de idade para eu poder bater bola também. Não vai atrapalhar em nada. Só vai ajudar em tudo. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a fidelidade, a aliança e a obediência à aliança seja uma marca de todos os irmãos e irmãs, espalhado sobre toda a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.